Isso aí, daí que você copia na internet, que é de fonte anônima, que é nickname, não tem dono. Exatamente. Fica a dica. Se não tem nome, não. Eu não me importo. Eu copio. Nossa, já tá tarde, vai. Vou começar essa merda logo. Bom começo. Ótimo começo. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos robôs, quando seres humanos robôs na internet, eu sou Fernando Baroni e isso não é um podcast. Ah. Obrigado, Thiago. Obrigado. Eu vou deixar até o final. Ok, pra mim tá ótimo. Era que eu tenho uma animaçãozinha das pessoas. Ó. Parece aquele Just Dance. Olá. Ah, esse é o Thiago Pangeia. Zepanitic. Ai, meu Deus. Oi. Vamos. Você tá se sentindo meio fora de sync, assim, da coisa? Eu tô. Eu não sei. É que eu comecei baixinho. É, eu comecei na vibe certa. Eu quis fazer uma firula, te desconcertei. É, eu tô meio torto na vida. Então, olá, seres humanos, vocês da internet. Vamos ser agora o Thiago Lima. É. Eu. Tchaca-tchaca-bum. Daí. Tem uns. Oh, sabe que é legal? É... Quando começa, é só um cara. Oi. E começa a batida, é muito bom. É, não, essa música é um clássico tal qual aquela. Tchica-tchica, bum-bum. Oh, yeah. Tem uma música que eu escutei faz muito tempo e eu não consigo achar ela de jeito nenhum. É uma. Vamos ver se eu posso te ajudar. Tipo, funk, anos 70, 80, sabe? Aquela coisa funkadélica. E ela começa com a galera imitando um macaco, tipo. E eu nunca achei essa música. Você já tentou aquele. Isso que você cantou seria meio que próximo da realidade? Eu acho que sim. Porque tem aqueles aplicativos que você canta. Ah, nunca achei. Não, achei. É. Então tá bom. É que eu não lembro nada da letra, eu só lembro esse começo. É, não, aí fica difícil. Você já viu que às vezes as pessoas colocam, tipo, claro, no Yahoo Resposta? Era relacionado às selvas, entendeu? Mas aí, se eu for por esse caminho genérico, eu vou achar só Diego Bug, que não é o caso. É, ou você vai achar, ó. Nossa, galera, agradeça que eu nivelo o áudio agora. Puta que pariu. Eu gosto da versão do em português, é da hora. Tem? Ah, do filme, né? Do Rei Leão, tem. Ah, é. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Tiagão tem a voz mais linda do universo. Quem é Fred Mercury perto de Thiago? Um cara bem mais legal. Concordo. Mas ele tá morto, alguém tinha que tomar seu posto. E foi o Mika. Caralho, Thiago, você vai chegar em algum lugar com essa. Eu tô olhando o que você tá fazendo. O que aconteceu aí? Quebrou o celular? Não. Era só isso? Não quebrou. Tá. É. É isso aí, né? Ué, você não é sempre o cara dos quadros acidentais do começo? Tô esperando. Eu tô meio cansado hoje, sei lá. Eu não aí, sei se... Aí, ó, o que aconteceu pro Thiago ficar cansado hoje? Ô, trabalhei pra caralho. Enquanto eu trabalho lá na Panini, o Baroni fica lá. Daí você vai ver, assim, você acha que ele tá trabalhando pra caralho. Fala, pô, o Baroni tá ali concentradão, né? Inclusive, o Baroni sentado, ele parece o Chapolin com fone. Porque aquele episódio que o Chapolin ficou ouvindo... É Fitas Confidenciais, não é o nome do episódio? Que ele não fica ouvindo... Lembro. Que até tem os memes, né, de ficar ouvindo as conversas, quando teve o negócio do Temer lá, do AS. Aquela carinha dele de danado. É, aí você olha assim pra mesinha do Baroni, ele tá sentado com um fonezão grandão assim, tipo, com a carinha meio presta atenção, você fala, pô, o Baroni tá editando altos quadrinhos ali e tal, fazendo planilhas e tal. Aí você vai ver, ele tá vendo lá, tipo, o Globo de Ouro. Você que você tava assistindo era o Globo de Ouro outro dia, não era? Eu já deixei o Globo de Ouro rolando, enquanto eu fazer outra coisa. Pode é ver. Que você vê, Thiago Zepinitic, eu sou tão competente que eu consigo ver vídeos e fechar dois encadernados em mesma semana. Pois é. Eu fico ouvindo música clássica, porque eu não consigo me concentrar em duas coisas, então só fica de fundo, assim. É um bom jeito. É um bom jeito. É, se eu preciso escrever, eu faço isso, mas pra revisar, tranquilo. Não, pra escrever, não posso ouvir nada. Porque senão eu começo a escrever no ritmo. E se for white noise? Ah, mas isso é bom às vezes. É, depende. Pompero louco. Vai que vai, meu. Como é que é? Começa a dizer tudo sem vogal, né? Ele morreu, né, o Scatman, né? Morreu. Descansa em paz. Descansa em paz. Ele parecia... É, ia ser meio preconceituoso. Eu ia falar, falar descansa em paz, mano, do sketch. Acho ele, que eu ia falar, ele parecia taxista, né? Mas eu ia falar, pô, parece que eu tô zoando taxista, mas eu não tô, né? Pô, mas onde a similaridade no bigode? É, que ele é tipo um tiozinho aquela de bigode. Tiozão. Que ele era carequinha de bigode, usava camisa, assim. Parecia um... Faz sentido, ele usava umas camisas meio coloridas, estranhas, né? É, era o tiozão do... Ele é tipo o Agostinho. Versão norte-americana. É. Você sabe que eu nunca assisti inteiro um episódio de A Grande Essa Família? Essa família é muito unida! Eu acredito que seja bom, mas... Eu nunca sei o que ele fala depois. Oriçada? Não sei. Ah, não é assim, não é? Essa família não é um ritmo assim? É, essa família é muito unida. E também muito... Alguma coisa. Brigam por qualquer razão. Mas acabou pedindo perdão. E vai pra lá, e vem pra cá, e não sei o que, não sei o que. Ah, isso. É, viu? Você não tava tão errado. Era outra parte. Não, era só outra parte. Vou pintar um arco-íris de energia. Sabe que, assim, as pessoas que pediram pra gente cantar, eu já tô pluralizando, foi uma pessoa? É. Já falaram que não, melhor não. João. Depois da sua... O Pedro Ramos. Da sua música improvisada, da sua canção On The Spot no último episódio. Aquela lá foi animal, pô. Ele não curtiu, cara. A gente tá gravando um dia atrasado, né? Aconteceu muita coisa no mundo. Kevin Spacey, abusador. Você podia não ter falado isso. Neil deGrasse Tyson. Soltou... Na terça-noite em vez de manhã. Não vamos soltar hoje à noite. Ah, eles sabem a varza que a gente é, né? Não, pra... O Neil deGrasse Tyson também. Ah, é? É, olha. No 84, parece. Nossa complicado. Nossa senhora. É... Ele tinha o quê? 10 anos, o Neil deGrasse? Não, o Neil deGrasse Tyson, ele é mais velho. Ele deve ter 60 e poucos anos, assim. Já? Ah, uns 58, 57. Ele tá bem, não aparenta. Não, ele tá bem pra caramba, né? Tipo, ele não aparenta a idade, né? Mas é isso aí, vamos lá, vamos falar sobre as coisas. É, o que é o tema? As coisas. Quais coisas, Thiago, você quer falar hoje? Você lembra do filme A Coisa? Lembro. Não o Enigma Vagamente. Do Outro Mundo. O A Coisa, que aqui no Brasil era A Coisa, que é o que era tipo um iogurte que as pessoas comiam e daí virou uma bola gigante, uma bolha gigante. Era bolha no... Depois ele foi retraduzido corretamente pra bolha, não foi? É que existe o Bolha Assassina também. Não, sim, mas ele virou A Bolha. A Bolha, é. Que era A Coisa antes. Era A Coisa. Então, porque A Coisa seria o Enigma do Outro Mundo. Sim. Né? É isso aí. Nossa, rotei. E era isso que você queria falar. Essas são as coisas você gostaria de trazer. Ó. A atenção dos nossos ouvintes, depois de atrasar um dia Eu fico imaginando que a promessa está feita no ar. O episódio 50 serão 50 temas. Nossa senhora. Eu quero ver. O desafio vai ser a gente achar 50 temas. Não falar de 50 temas em um episódio. Meu, mas assim, você acha que no meio não vai ter, tipo, alface? Assim, sabe? Tipo, alface vai ser o primeiro. Queimou. Queimou alface tema. Mas temos rúcula. Ah, o que mais tem é vegetais. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? Fala aí. Aí... Ah, não aconteceu. É que apagou a luz aí. Que luz? Não sei o que você tá falando. Bom, o tema de hoje é... Gente, por que as coisas não podem ser simplesmente legais? Por que você, tipo, não pode ter nada que é só divertido? Por que tudo tem que ser épico? Por que tudo Ou tem que uma ser... bosta. Life-changing. É tudo 880. É. Nada pode ser mais legal. Você não pode virar e falar... Oi, aí, aquele bagulho que você leu, viu, ouviu, foi... caralho que seja. É, e comeu. Aí, como é que foi? É, comeu. É... Não, é sempre tem que ser, porque a expectativa de não sei o que lá, não sei o que lá, porque quando comparado com o Hockenbach de 86, meu... Ong Bak, aquele filme lá... Ele tem qualquer merda. Ong Bak é aquele filme de comparado de luta. Não sei o que lá, levando em consideração o cenário geopolítico da Eslovênia, não existe, mas foi legal. É. É bom, me diverti. Ó, motivador pra mim é tipo de coisa, por exemplo... Muitos dos filmes da Marvel, por exemplo... Filmes da Marvel, considerando o quadrinho de 63, Número 18 do Doutor Estranho, com a participação especial do Enigma de Outro Mundo. Por algum acaso, de alguma forma, existe uma pessoa que você esteja imitando? Uma pessoa que exista? Eu imagino, assim, todo cara que se acha um super crítico. É o Rubens e o Filho. Sabe? Aquela galera que tem site, que se acha pra caralho. Sim, sim. Que a gente já chegou a comentar aqui. Sim, eu imagino eles falando assim. É. Porque... eles falam desse jeito assim porque eles se acham muito importantes, então eles precisam de um sotaque um pouco diferente pra mostrar como eles são melhores que as pessoas. Ele não se comunica da mesma maneira que a plebe. A plebe é bom. Por falar nisso, esse tema meio que une um tema antigo que tá lá no nosso drive. Adora vocês. Que é o tênis verdes. Sim. Então tênis, a gente ajuda onde habitam. Isso, ótimo. A gente junta tudo. Thiago, defina o tênis verde. O tênis... Esse bioma. Como é que é o nome? Tem um nome específico quando você vai falar de uma espécie só, né? Dentro de um. Ah, eu ia falar microcosmo, nada a ver. Enfim. Defina o tênis verde pro ouvinte que. Por acaso não está familiarizado com essa expressão, porque eu não sei o quanto ela abrange. Eu não sabia até a existência desse podcast. Você falou em dado episódio, eu falei, do que você está falando, Fernando? Nossa, foi lá no começo. Foi. Que são esses críticos de cinema, esses apreciadores, cinéfilos, não por assim dizer. Não necessariamente de cinema, mas principalmente. Ah, serve pra outras coisas? Porque era... Ah, tá. Começou no cinema, né? Mas você pode aplicar o conceito do tênis verde pra praticamente qualquer... Enquanto eu explico, procura aí se tênis verde, o tênis verde em si tem alguma razão. Bom, a cor do tênis, no caso. O foda é que aparece Netshoes. Né? Não, mas coloca em inglês, né? Sei lá. Não, isso é uma coisa daqui, não é? Ah, é daqui? É. Bom, mas são esses caras que são elitistas da coisa, do cinema, e daí... Eu vou falar do cinema, mas vocês entendem, porque vocês quiserem, caralho. Bom, aí é a pessoa que, tipo... Caralho. Ah. Cineteniverde.com.br. Isso é um site. É um site. Ah, esse... Olá, caro cinéfilo. Aqui... Você irá encontrar a coletânea de textos escritos pelo aspirante a crítico de cinema Vanderlei Calone, criado e mantido desde 2010. Olá, hein? Estamos chegando em algum lugar. É, mas você fez propaganda da pessoa. Vai que o cara é mó elitista, chato. Ou às vezes ele é mó legal. Ele é tênis verde. Ele. Deve ter 8 acessos esse negócio. Se não me engano, essa expressão, ela começou pra depreciar de alguma forma em uma situação específica o Rubão. Evald Filho. Ah, tá. Você quer o Rubão da e música do Charlie Brown. O Zé Wilker. Ah, o Zé Wilker usaria verde. O Zé Wilker era um puta crítico amador aspirante a ser profissa, né? Eu gosto de Gus Van Sant. Comentou muito do Oscar. Né? Nossa Senhora Aparecida. Aconteceu um desastre, caiu o microfone do... Eita porra. Vai falando. Eu tô falando. Então daí assim, tem esses caras que são elitistas de cinema. Eu falo caras porque provavelmente não tem mulher que é isso. Homem tem, é sempre babaca. Tem? Tem babaca... A babaquice, ela não vê gênero. Ah, ligou. Ah, opa. A babaquice, ela não vê gênero, cor, nem classe social. Não, só quando é a pessoa. A babaquice, entidade, não vê. Qual que é? Não que... Cor, classe social, isso... O que acontece? O que, que é isso? É Titãs. Titãs. Não da fase vá dizer que eu não ando... Que é o Titãs geriátrico cagado. Aí, né, tal. Aí essas pessoas, elas são como? Ah, não. O bom mesmo era o... Como é o nome do cara do Cidadão Kane? Me fugiu o nome, rapaz. O escritor? Orson Welles. Orson Welles, sabia? Mudou a ligação, quebrou paradigmas na linguagem cinematográfica. Agora, esse filme do Thor, Ragnarok, não, isso aí é uma porcaria, é um cinema de entretenimento para massa. O que também eu não concordo que muitos são uma porcaria mesmo desses filmes feitos dessa forma, mas não é a questão. E aí são pessoas que elitizam a coisa toda, sendo que, na verdade, tudo é só pra gente se divertir por um pouco, o escapismo e pronto. Especialmente, especialmente o cinema pipoca. Sim. O blockbuster, por definição, é um filme feito pra que o máximo possível de gente ache ele médio. Uhum. Tem que ser entretenimento. E a pessoa tem que entrar, se divertir por 2 horas, 2 horas e meia. Sim. Essa é a pretensão do filme. É. O porque... filme não se propõe a nada além disso, sabe? Porque ele é só... diferente de um diretor, que é aqueles caras super autoral, que a ideia dele é te instigar um sentimento ou um pensamento, trazer um tipo de crítica declaradamente ou não. É diferente de um filme que um grande estúdio faz pra tirar o seu dinheiro. É, exatamente. Tudo é pra tirar dinheiro. Então, tipo assim, a gente não precisa pra falar dessa parte. Mas essa parte do cinema de entretenimento, essas coisas, tudo é escapismo. Tudo é pra você fugir um pouco da existência vazia que é ser você. Isso eu falo de mim, de Fernando Baroni e de todos vocês que estão ouvindo. Nós não somos nada, nós precisamos de escapismo, porque senão nós não enlouquecemos ao pensar que nossa vida só serve pra quê? Pra nada! Não faremos diferença alguma nesse universo. Enquanto o Fernando Baroni faz ali, eu vou ficar aqui... Eu não sei o que você tá falando. É isso aí! Mas bom, vai, daí chegamos assim, a peça central do tema, que é... Por exemplo, na internet só tem dois polos. É como se tem PT, PSDB, sei lá, nazista aí, sei lá o quê. Só tem os extremos. E aí... Tem o... Por exemplo, um filme não pode ser legal. Um filme tem que ser excelente, maravilhoso, único. Ou ele tem que ser a pior merda do mundo. A coisa mais horrível do mundo, que todo mundo odeia, que todo mundo vai vomitar no cinema assistindo, sei lá, Batman vs Superman, apesar que me deu vontade de vomitar mesmo, tão ruim que é. Porém, as pessoas não aceitam que alguém fale assim, puta, é legal, gostei. Tipo, vou dar um exemplo recente, Guardiões da Galáxia 2. Foi um filme legal. Tipo, não foi o máximo... Um clássico do cinema. O próprio Thor novo aí também. Assim, é um filme legal. Divertido. Eu gosto... Assim, eu admiro quando uma coisa é feita sem pretensão. Sim. E ela é declaradamente sem pretensão. Tem coisas pretensiosamente despretensiosas. Despretensiosas, sim. Isso acontece muito. É tipo coisa que eu vou fazer por fazer. Fazer porque eu gostei. Porque eu quero que isso... Foda-se só. É. Entendeu? Uhum. Normalmente essas coisas dão certo. Sim, sim. É verdade. Não, e aí as pessoas ficam putas. Se você falar, tipo, puta... Por exemplo, o hype do momento agora é Stranger Things, né? A temporada 2. Eu não assisti ainda nenhum episódio, então não sei, não posso opinar. Porém, se eu chegar e assistir e falar, puta, achei legal. Só. As pessoas, ah, como assim? É um clássico da televisão, do serviço de streaming. É, nossa, mudou a linguagem e tal. Ou vai ter as pessoas que vão falar, mó merda. Acho que vale falar que Netflix é TV. É TV. É TV. É TV. Eu só quis fazer uma piadinha. Porque tem gente que fica nessa briga. Ô, Vitinho, você tá aí parado ou você quer fazer alguma coisa? Mia? Se você não miar, as pessoas pensam que a gente tá falando sozinho aqui. Porque, isso é uma vantagem. Se ele não tiver, a gente pode fingir gritar. Ah, é verdade. Ele tá bonitinho, ó. Tá certinho, Vitinho. Então, ó, por exemplo, o Vitinho é um gato só bonito. Ele não é lindo? Ele não é extremamente cuzão, ele não é extremamente zoeiro. Ele é tipo arroz. Ele é legal, ele é da medida. Ele é arroz. Não, arroz é totalmente sem graça, é diferente. Não, depende. Arroz é bom. Se você precisa temperar, é sem graça. Mas tudo você tempera. Não. Lógico que sim. Não necessariamente, tem coisa que tem gosto naturalmente. Você come carne sem tempero? Eu como, se precisar. Não, se precisar é diferente de comer por gosto. Você come arroz sem tempero, se precisar? Sim, se precisar, sim. Não é um estado de fome extrema. É isso que eu tô querendo dizer. Não, é tipo, tô sem sal em casa, vou fazer a carne assim mesmo e foda-se. Ah, mas aí fica ruim. Não fica, arroz fica. Não fica ruim, fica com gosto de arroz. Puro. Que nada! Qual o gosto de... Descreva o gosto de arroz. Arroz... Não, sem usar comparações. Descreva o gosto de arroz. Arroz tem gosto de branco. O quê? Você não conhece essa questão. Por exemplo, se você... É, eu sou daltônico, né? Você não enxerga branco, né? Se você for ao Starbucks... Desculpa, eu não sou sinestésico. e pedir o chocolate quente com avelã, ele tem gosto de azul. Isso faz mais sentido do que deveria. É sério, quando eu tomei assim, eu falei, puta, tem gosto de azul. E o arroz tem gosto de branco. De branco? Branco. Mas é igual eu, é branco sem graça. A jujuba branca não tinha gosto de arroz. A jujuba branca era do quê? De branco. É mesmo, é só açúcar, né? Que açúcar é branco. E tá vendo? Tem um problema com a sua descrição aí. Nossa, nada mais sem graça no mundo do que branco, né? Não, então, mas o Vitinho ali é tipo isso. Casquetou no Vitinho. Ele tá gostando do carinho aqui. Mas assim, por que que as pessoas se incomodam se você só acha uma coisa ok? Por que que é tão importante que a sua validação seja máxima ou essa mínima? Essa é a palavra-chave, validação. Validação. Porque, na verdade, assim, as pessoas ouvem a gente falando aqui, eu acho que nós temos uma base de ouvintes boa, porque eles acham que eles não esperam nada da gente. O que foi isso? Ah, foi o computador. Acho que foi o meu telefone, é. Então, eles não esperam nada da gente. Então a gente não dá opinião que vai mudar a vida de ninguém, porque a gente não muda nem a nossa. e coisa do tipo. Ai, mas normalmente... Deus, me vem com essas de... Você mudou minha vida. Faz o favor e use sua cabeça. Eu espero que você tenha mudado. Se a gente tenha falado... A gente falou peças muito boas de sabedoria aqui. Mas assim, nada que mudaria a vida de ninguém. Então, eu ficaria preocupado se eu mudasse a vida de alguém. Olha, mas que a gente fala. Pelas coisas que as pessoas consomem aí, até que tá bom até o que a gente fala aqui. Bom, mas voltando ao tema, as pessoas elas leem uma crítica pra quê? Ela quer ver a crítica, a opinião de outra pessoa. Porque eu gosto de ver por isso. É justamente. Eu gosto de ver. O ponto da crítica é esse, não é? Ou eu gosto de ver a crítica pra ver a opinião de uma pessoa que pode ser contrária ou não à minha. Ou porque a pessoa fala bem, elucida, legal e tal. Ou ela quer ver alguém que... Ou eu quero ver alguém que tenha uma coisa bem técnica pra me apresentar. Falar, pô, o filme tem essa linguagem dessa forma, por conta disso. Coisas do tipo. Eu procuro críticas que... Normalmente eu procuro os dois em um, né? Duas coisas. É. Nunca são as duas juntas, né? Mas essas duas... Ou é uma coisa totalmente, assim, fria. Uhum. Analisando realmente os pontos... mais genéricos possíveis, por aí. Tipo, vai pra técnico das coisas e tal. É. Pra você ter uma opinião mais geral mesmo. Sim. Ou críticos que tenham a ver com o meu gosto. Entendeu? Sim, porque daí... Sei lá, se eu abro a Folha Ilustrada, uhum, e ele me fala que um filme é duas estrelas, eu vou adorar. Ah, é. Não, tem isso, entendeu? Esse é o grande ponto da... Essa coisa da identificação do gosto de uma pessoa, da validação de uma outra pessoa. É. É o que sustenta, meu, revista, partes inteiras de jornais, sites... Canais de YouTube. Canais de YouTube. É isso, entendeu? Aquela pessoa valida aquilo, o seu gosto. É. Você não consegue se afirmar sozinho. Você precisa de alguém falando, ok, tá tudo bem você ser assim, tá tudo bem você gostar disso. É. Ótimo, ó. Parabéns. É, pois é. Então, assim, as pessoas precisam dessa validação. Por exemplo, aí vai lá e assiste um vídeo... Eu vou dar um exemplo do Omelete, que é um site que muita galera procura pra poder ficar validando suas opiniões, né? Ah, não, pô, o Omelete falou bem aí do Liga da Justiça. Teve um caso... O Baroni tirou a meia que cheirou. Começou a falar dessas coisas. Eu tô tem outro mundo. Não, não, então, daí assim. A gente entra em outro lugar, que é. Ninguém. Quando você é um site enorme de entretenimento, olá, lá. Quando o seu rendimento depende disso, você não dá opiniões verdadeiras. Sim, você se torna o chapa branca. Desagradar. É, o chapa branca. Os seus potenciais patrocinadores. Sim, sim. Ou você talvez fale bem de alguma coisa porque te pagaram pra falar de alguma coisa. Ó, disclaimer, não é um ataque ao Omelete, porque na verdade isso é um ataque a uma indústria inteira disso. Todo site, né? Exatamente. Todo revista. Chama publi editorial isso, gente. É da época de impresso. Nossa. Antes da internet. Você consegue citar três exemplos de... Pode ser fora do Brasil também. De gente que não é chapa branca fazendo crítica? Eu consigo apontar um. Três exemplos de gente que não é chapa... E não é brasileiro, que é o Red Letter Media. Que é, tipo, os caras não estão nem aí. Que não se importa, não, né? Se importa, porque, tipo, eles fazem, falam mal, fazem o que quiserem. Então, tipo assim, você vai assistir uma crítica deles, concorde ou não, você sabe que tem sinceridade. Eles não ganham dinheiro. Eles não ganham dinheiro, eles ganham dinheiro com o Patreon, né? Patreon, é. E eles ganham bastante, assim, eles têm bastante apoiador. Mas, assim, é porque eles se queimam com a indústria totalmente, assim. Sim. E eles não aceitaram essa chapa branca. Acho do caralho, é tipo punk rock da internet isso daí. Porque, tipo, eles vão contra tudo. Eu acho animal, mas é muito difícil se sustentar, assim. É que eles têm uma linguagem própria que deu certo nos primórdios da internet. Que eles são, tipo, desde 2008, sei lá, uma coisa assim. Mas primórdio da internet nessa, sim, nessa questão, na questão. Mas não tem, entendeu? Porque ou você vira chapa branca, agrada todo mundo e ganha os seus patrocínios, o leite das crianças, ou então você vai fazer de graça. Ou então você fica fazendo que nem a gente, que inconstante pra caralho, mas a gente não ofende. Quer dizer, a gente ofende até nossos vídeos. Ou nossos ouvintes. Aguarde de receber a primeira proposta. A primeira propaganda que a gente fizer, a gente vai virar um chapa branca de merda. Nossa, na hora! É invalidando o programa, assim. Total, nossa. E quer saber? Caguei. Nossa. Me dá dinheiro mesmo. É lógico, eu quero ganhar dinheiro, não quero agradar vocês. Já começamos errado, né? Se fizer os dois, tá bom. Se for pra ganhar dinheiro, já começamos errado. Não, o canal é o canal de ganhar dinheiro. Aqui é só pra gente se soltar merda e pronto. A gente tá 9 anos atrasado pra ganhar dinheiro com o canal. Não, dá, pô. Dá, pega uma máquina do tempo, a gente volta pra 2008, começa o canal. E se eu fizer? Vai. Ah, mas eu vou fazer agora. Arranja a máquina do tempo. Uma que não precisa de plutônio, tá? E essa questão toda aí... Ah, plutônio é fácil de conseguir, pô. Cri, cri, cri. Já era farmacêutico drug dealer, mano. Eu tenho meus contatos. I am the one who knocks. Bom, o que eu tava falando, caralho? Não sei. Tem uma questão de ego envolvida nessa questão que também tem isso, porque a pessoa, ela quer se sentir validada porque ela quer mostrar pros outros que ela tá certa. Então ela vai e vê a crítica, sei lá, vou dar o exemplo aí do Jovem Nerd agora, pra não falar com o Omelete de novo. E eles falaram do produto que ela quer falar pros amigos dela. Aí ela se sentiu validada, falou, agora eu faço meu post no Facebook e você, tá, olha aí, ó. Você escolheu bem, porque é uma seita. Puta, sim. Acontece. Nesse caso, nesse caso é um público... Justamente, união de fatores que transformou os caras num culto. Eu não... Tão garantido pro resto. Como eu não consumo o produto deles, eles são mais pro lado de chapa branca? Você sabe? Sim, cara. Mas trabalhou lá com eles. É verdade. Todo mundo dá dinheiro pra eles, eles não podem falar mal de ninguém. É verdade, tem razão. Exato. O que acontece é engraçado, porque você tem os personagens, né? Sim, sim. Você sempre tem uma rentão. Sim, é você. Que o cara que... Olha, eu sou mó de boa. Perto do... Não. Eu tô usando paralelo. Entre nós aqui, entre eu e você, eu sou o Hanzinza. Eu sou o quê? O bobo, né? Lógico. O Jester. O bobo. O bobo. É engraçado quão longe a galera consegue chegar em fingir que tá sendo polêmico sendo chapa branca. E a galera compra. Cara, na boa, isso é um talento do caralho. É um talento. Porque você tá, é talento de político isso. Puta que pariu, exatamente o que eu ia falar. É política isso. Porque você parece ser incisivo, tal, assim, não sei o que. Isso que aconteceu, você não tá falando nada. Você não tá atacando nenhum lado, você tá sendo mó chapa branca, mas é o jeito que você fala. Você pode falar a mesma coisa mil vezes, de mil formas diferentes, como você tem aquele livro que você cita toda vez, lá, 99 maneiras de contar uma história, tem 99 maneiras de falar a mesma coisa. Eu falei tanto assim nesse livro já? Falou, mas sempre em casos que era pertinente. Fique tranquilo. Tô sendo chapa branca aqui. Tá ali? Tá. Eu nunca li esse aí, um dia eu vou pedir emprestado, tá bom? Pede pro Rafael, ele tem também. Ele empresta, e ele esquece, eu tô com o livro dele até hoje lá. Será que ele tem coisa comigo lá? Não, eu sou egoísta demais pra deixar as coisas com os outros e não lembrar. Eu te emprestei alguma coisa? Não. Que bom. Nem precisa. Quanto livro que você tem aqui, caralho? É, não li tudo ainda. Nossa, sim. Nós estamos fodidos nessa coisa, questão de leitura, né? Mas ok. Mas, voltando. A própria criação de conteúdo hoje em dia é chapa branca. E nós vivemos... Eu vi um vídeo, não lembro de que canal era, eu gostaria até de saber, talvez seja Nerdwriter, que é a epidemia de filmes passáveis, né? Mas eu amplio isso pra tudo, livro, quadrinhos, que são coisas feitas, assim, de forma segura, né? Pra poder, tipo, sim, assim, não ataca ninguém, ninguém vai se sentir ofendido e tal, tá aí, ó, é isso aí, vai agradar você. Fingir que deu uma opinião aqui. Exato. E, tipo assim, por mais que até eu entenda a existência disso, também é legal que tenha também uma opinião envolvida e tal. Tudo bem que vai contra o tema que a gente tá falando hoje, que é, tipo, as coisas podem ser só legais e pronto. E se você não concordar com isso, azar o seu, porque é igual ao nosso podcast, ele só é legal. É legal, é uma opinião. Ou não. É diferente de você fazer um resumo da coisa. Chapa branca é você fazer um resumo. Não, você faz um resumo fingindo, maquiando de opinião, sim. Ou, tipo, por um lado, será que é ruim ser chapa branca? Tipo, a gente falou de se vender aqui e tal. Depende. Será que você se sente mal? Você se sentiria mal? Eu não. Você é muito opinativo. Não, é assim, ó, toque dinheiro pra você falar no seu podcast, você se sente, no seu canal. Você se sente mal você por um lado. Falar que isso aqui é ok. Vou falar, isso aqui é ok. Escreve publi editorial embaixo, velho. Foda-se. Me fala uma coisa que você odeia muito. Tipo, pode ser uma propriedade intelectual, qualquer coisa. Uma coisa que você odeia, que você, tipo assim, aquela coisa que você, de pensar, te faz te dar aquele asco, assim. Eu nunca tô conseguindo pensar nada agora no momento, mas tipo, você vai colocar o quê? O que Baroni odeia na internet aí, caralho? Aí tem, né? Um site. José de Alencar. José de Alencar, pô, bem lembrado. Aí chega aqui, sei lá, uma editora. Que vai lançar toda a obra dele. Coisa de luxo e tal. Fala, pô, esses caras aí tal. Fernando Baroni, José de Alencar aqui, capa dura, coisa linda. Você fala aí por 10 mil reais. Que você fala, que você vai ter que falar sempre. Você nunca vai poder sair desse personagem. Porque pra sempre? Você vai pagar 10 mil reais? Toda opinião que você for pago para dar, ela tem que se sustentar enquanto você produzir o conteúdo. Bacana que não. Você paga por episódio, filho. Sim e não. Sim, porque é assim que funciona. É assim que funciona, concordo. Só que depois, se você voltar atrás, você queima um filme com esse, que fala com o outro, não sei o quê. Aí vem a inépcia da equipe de marketing do cliente, que pegou e me escolheu pra falar bichos de Alencar uma vez. E se eles pagarem, o contrato é pra você ganhar 10 mil reais pra falar de José de Alencar bem durante dois anos. Falo. Daí você vai acabar convencendo-se de que... Talvez. É bom, é um ódio a menos na vida. Me pagaram pra eu ser mais feliz, olha só. Odiar cansa, né? Cansa. Odiar cansa. E a gente tem um... É um desperdício de energia. De desperdício, né, de energia, sim. Que você tem aquela exaltação no momento que você lembra da coisa, você interage com a coisa, você odeia. Você sai exausto. É. Eu Você tem a mesma sensação que eu sei. Tipo assim, por mais que nós tenhamos um quadro que é o Sabe Que Eu Odeio, daqui a pouco, gente, em breve, eu odeio menos hoje em dia. Eu era muito mais raivoso quando jovem, também, mas isso é coisa questão de juventude, né? Mas eu me sinto mais leve. Sem dúvida. Quanto a isso, porque as coisas me afetavam mesmo. Quanto menos ódio você carrega, mais leve você fica. É, eu já fui, por exemplo, de terra... Dizem que é o ódio que você carrega. Tem uma frase que é... Enfesado. As coisas fazem muito mais sentido do que você pensa. Enfesado é ótimo o termo, né? Eu tenho uma época da minha vida... Tem uma frase que é o ódio só afeta quem carrega. Tem uma frase que é por aí, assim, né? Você tá falando, deve ser o José de Alencar. Qual a sua coach favorita de todos os tempos, Fernando Baroni? De qualquer coisa. Aí é tipo... The Simpson, Homer. Nossa, não. Oh, meu, sabe que eu odeio indo pro ralo. É, pronto. Eu lembro que eu coloquei uma bem, que eu achei bem legal no Scooby. Eu vou ter que entrar pra achar, porque eu não lembro da de cor. A minha é... I just don't wanna die without of his cars, né? Tipo... Eu sei que a minha é do Machado de Assis. A minha é do... Chuck Palahniuk? Ah, o cara escreveu do intestino saindo pelo... A minha é do Clube da Luta, que eu não quero morrer sem algumas cicatrizes. O adjetivo é a alma do idioma. É a sua porção idealista. Que bonito. A minha é mó, né, tal, assim. E a sua é... Não diz, elas são meio que trocadas, assim, sabe? Tipo, pelas personas criadas para nossa peça de entretenimento de áudio. É personagem, né? Mas não é tanto assim. Quando você começa a misturar o personagem com a pessoa, tem umas discrepâncias. É. A gente é... Nossos personagens são muito longe, nossas personas são muito longe. Não, porque é que não, pior que não. A gente só escolheu uma coisa e exagerou. É que exagerou, acabou virando a nossa dinâmica, assim, tal, mas tipo, quando a gente tá conversando normal, é mó normal, assim, né? Tipo, até meio estranho. Você fala, tipo, o barulho não tá me xingando agora, o que tá acontecendo? Mas é. Então, vocês parem de encher o saco, vai. Sei lá. E é isso aí. Eu queria deixar um dado aqui muito triste. Que de acordo com o estudo da Oxfam... Oxfam. De Massachusetts. Não sei onde é. Sempre é. Mississippi, Massachusetts, New York. Se for mantida a tendência dos últimos 20 anos, mulheres ganharão o mesmo que homens em 2047. Caralho. E negros, o mesmo que brancos em 2089. 89? É. Só queria deixar esse dado. E é por isso que nada pode ser só legal. Mas, tipo, como você chegou nesse negócio? Foi, tipo... Uma notícia. É uma notícia. Esse dado. É que eu tô com o Google Keep aberto aqui. E tá errado, né? O feminismo, né? As questões de lutas pra outras etnias e tal, assim, terem suas cotas, suas coisas, porque não tem. Tá tudo errado, né? White Lives Matter. White Lives Matter, né? Sou humanista. É, direitos humanos para humanos direitos. Isso é muito boa também, pelo amor de Deus. Eu tô com o Google Keep aberto, ele é uma grande mistura. Tem, tipo, lista de filmes que eu quero baixar. Eu nunca vi. Eu quero ver. Visualmente, eu não faço ideia de como é que seja isso. Imagina um quadro com vários post-its. É legal que você, eu poderia só me inclinar. Não e... quero. Não, eu quero viver nas brumas da ignorância. Isso. Imagina, é legal falar com você de algo tecnológico como se fosse do além. É, porque pra mim parece o Minority Report. Nossa, eu adoraria ter aquele bagulho de mexer com a mão. A gente tava falando sobre isso outro dia na Panini, que eu até falei, se coçar o cu, pra onde vai o holograma? É tudo bem, que a tela, o holograma é numa superfície, tá? Ela não sai de lá. Não é em qualquer lugar, assim? Não. Ah. É tipo um vidrinho. Mas seria legal o cara coçando o cu, e aí aparece lá, começa a mexer os negócios, tá... Mexeria. Mexeria. No dedinho lá. É, exato. Bom, imagina um quadro com vários post-its De tamanhos e cores diferentes. Nossa, que bagunça, não gosto. Aí você... É assimétrico já, errou. Uma cor pra cada coisa. Entendeu? E aí eu coloco tudo lá. Eu coloco esses dados malucos que pode servir pra alguma coisa... Eu coloco ideia de história, eu coloco coisas inspiracionais, tipo aquela outra frase do Veríssimo que eu falei pra você há pouco. Sim. Eu coloco lista de filme pra baixar, lista de filme pra assistir, de livro e por aí vai. Eu pedaço vou... de livro que eu tô escrevendo. Você acha que eu deveria ter isso? Você não, eu não sei se você ia lidar bem com isso. Será que talvez essa seria a solução para todos os meus problemas de confusão? Aquela coisa dos cadáveres que eu te falei mais cedo, tá aqui também. Eu tenho tudo na cabeça, os meus dados. Isso é um problemaço. Ó, 11 reis, princípio, foi escrito tudo na cabeça. E foi. O 11 reis, Parabellum, que está em desenvolvimento ainda. Ele ainda tá cheio de anotação pra todo quanto é lado. Eu ainda divido em tags. Nossa. Então tem a tag do livro que eu tô escrevendo, tem a tag do série de quadrinhos, tem a tag das ideias, tag de inspiração, tag de lista, tag de meus dados pessoais que eu deixo aqui pra acessar fácil quando eu vou usar em um site, tem o de trabalho. Tá, isso é só legal. É só pra tentar manter no tema. É legal, ponto. Não, mas assim, mas vou... Não só, é, eu só... Essa é uma incrível ferramenta de produtividade que você deveria usar junto com outras ferramentas como... O cérebro. Papel. Caneta. Nem caneta, lápis. Lápis. A velha história, eu adoro aquela história da corrida espacial do lápis e da caneta. Ah, sim, sim, sim. É muito bom. Uma coisa... Conta aí, vai. Que é a lenda, é uma lenda urbana, obviamente. Sim. Ninguém é tão estúpido assim, inclusive, mesmo se tratando dos Estados Unidos. Depois eu vou falar de outra lenda urbana que envolve espaço, hein? Que é aquela coisa da corrida espacial, aquela loucura, União Soviética, Estados Unidos botando gente cada vez mais tempo lá no espaço, flutuando, e eles gastaram milhões e meses, e mais milhões e mais meses, desenvolvendo uma caneta que escreveria no vácuo, porque não tem exercício da gravidade pra tinta descer, sair da caneta e ir pro papel. Sim. Certo? Certo. Milhões. Gênios. Muita grana. Parando noites. É dinheiro pra caralho. Gerindo café até parar o rim. Aquela loucura. Fizeram a porra da caneta, botaram no foguete. Caralho. Caneta. Olha essa caneta, puta que pariu. É igual a barra inanimada de plutônio do Homer. Todos esses meses os russos usaram lápis. E a Bic, a caneta, né? Não, nada a ver. É, as pessoas juntam essa história. Sério? Porque a Bic foi desenvolvida justamente pra escrever... Não, Bic são sondas alienígenas. Porque elas somem. Isso. Elas as depois voltam pra reportar. Não, eu acho que é guarda-chuva, que é alguma coisa alienígena. Porque guarda-chuva quando some, desaparece. É que normalmente você esquece em algum lugar, tipo ônibus, né? E alguém desaparece. Pega. É. Porque você já encontrou algum? Não. Mas você já perdeu. Vários. Então, aí que tá a questão. O famoso... virou completamente diferente aqui, mas eu vou colocar na capa. Para com esse robô. O famoso travesseiro. Que a Lu me deu mó legal. Mas peraí, ele é uma caneta? Não, ele é um pendrive, não é? Ele é uma caneta. Ah, eu achava que era um pendrive. Não, uma canetinha. Ou um flash drive, dependendo do hemisfério que você tiver. O famoso. As duas são em inglês, mas depende do hemisfério. Não, mas sim. Loucura. Americano não chama de pendrive, né? Ele chama de flash drive. Ou memory card. Memory card. Memory card a gente usava no PlayStation. Sim. O travesseiro da NASA. Ele não tem nada de NASA. Ah, não. Porque. É só um nome pra você comprar. Na verdade, ele foi desenvolvido em uma... O viscoelastano lá, aquela doideira, isso, foi desenvolvido na NASA. Okay. Não, ele não foi desenvolvido na NASA. O cara desenvolveu e porque precisava de um... O cara acho que era algum engenheiro da NASA. Era isolante, coisa, né? Isolante pra nave, porque ele pra suportar, pra ele expandir, comprimir... Da, dos tremores da E não, e variação decolar de temperatura, porque ele aquece, expande, esfria e comprime. E não é da NASA, a NASA não aprovou, isso não foi usado. E aí o cara vendeu como travesseiro. Da NASA. Da NASA. E todo mundo fala, isso aqui é astronauta usa. Não, astronauta dorme de pé, praticamente. Que é bem louco, porque você, é da hora, você coloca a cabeça, tá lá de pé, daí volta. E ele volta. Rapidinho. Só que dá meio dor no pescoço. Dá. Então, assim, né, use com moderação. Eu já tive esses travesseiros, não é muito bom. É, eu não gosto muito, não. Eu gosto de dormir com dois travesseiros, aí eu coloco o braço entre um dos, no meio do sanduíche. Ah, eu não curto ficar muito alto. Não, não, mas não é alto, porque não são travesseiros altos. Por exemplo, plumas de ganso, essas coisas. Então, você usaria um? Eu uso um. Eu uso dois daquele bem, aquele que tá amarelado já, sei, o forro. Já é quase duro, é um não, caramelo. É, né? É, exato. É um quebra-queixo com uma fronha. É tipo cobertura de pundim. É tipo aquilo lá. Tem que ser, não tiver na cor da cobertura do... É a escala do travesseiro bom. Amoleceu bastante quando virou cobertura de pudim. Antes só tinha uns caroços, agora virou uma coisa única. Grande calo. E era aquela espuma de fibra, né? Aquela coisa assim. E aí, tipo assim, você lava como? Você põe dentro da máquina, né? O travesseiro inteiro. Oh, olha lá, mexi com o Vitinho, ele demonstrou algum tipo de emoção. Vitinho. Vitinho, não é pra brincar, não. Aqui ele é um... Reagiu, né? É, ele reagiu, ele é tipo passivo, né? Mas sobre isso, só pra finalizar o tema, as pessoas ficam muito bravas quando as pessoas não gostam. Então, sabe quando você fica bravo, sabe o que você faz? Morde o dedo, filha da puta. Ninguém liga pra você se você odeia ou não. Você faz? Você vai no seu quarto. Você levanta as cobertas. Você põe um pijama. Deita. Se cobre. Apaga a luz. E não acorda mais. Dorme eternamente. Deitado eternamente em berço esplêndido. Você não acorda, não dorme e não acorda mais. Você não vai dormir e não acorda mais. A pessoa fala, que horror, você quer que eu morra? Eu falei, eu nunca... Que caiu? Citei morte. É verdade. Você sabe que dizem que existe uma linha de pensamento, não sei se eu já disse isso aqui, mas eu acho interessante, que na verdade nosso estado acordado não é o certo, nosso estado correto é o dormindo. Isso é uma puta pataquada, velho. É o cara que gosta de dormir muito fez esse estudo puta em Massachusetts. Pataquada. Mas seria um caso tipo de cogumelo. É todo mundo ser eternamente autista, né? Talvez fosse melhor pro mundo. Porque, na verdade, você só precisa... Eu tô dormindo. Você só precisa pegar o que você precisa pra existir, se alimentar, tomar sua aguinha e tal, e dormir. E aí, naquele estado, você está vivendo a verdade real. E daí, se algum bicho quiser te mastigar, paciência, né? Você tava dormindo. Então, mas aí é culpa do sua, de não ter um estado de alerta. Eu, na selva, eu ia morrer por estar dormindo. Nossa, eu ia ser devorado pela coisa mais idiota da selva. Outro dia... Qual que é a coisa mais idiota? Esquilo. Esquilo é a coisa mais idiota da selva? Ah, não é? Qual que é a coisa mais idiota da selva? Primeiro que não tem esquilo na selva. Veja bem. Ele é silvestre. A selva é uma coisa muito específica. Selva, que eu digo, é natureza, onde não tem concreto. Jungle bugue. É, ó, o Timão. Suricato. Ô, suricato come a cara das pessoas se dormir. Mas é a coisa mais idiota da selva. Você acha que não teve nunca um suricato que pegou e colocou a cara da pessoa como se fosse o Hannibal Lecter, assim? Vou comer o fígado dele com feijão fava. Você nunca sabe essa referência. Você faz tempo que você nunca assiste. Pra quem não sabe, é o Silêncio dos Inocentes. Mas outro dia a gente tava no ônibus que vem das terras ermas, onde a Panini fica, pra São Paulo. E tava muito cheio. Sim. Tava em pé e tal. E aí chegou, sei lá, perto da Lapa ali, uma galera desce, né? Sim. Aí tinha um cara dormindo lindamente, assim. Ele tava desmaiado. E a pessoa do lado dele queria sair. Ah. E com essa... Ah, eu vi isso aí. Você foi a mão na cabeça do cara. O cara não acordava por nada. Eu cutuquei ele. Eu bati na cabeça dele. É, você fez tipo um croquezinho assim. Eu vi. Eu tirei ele tava o fone atrás dele. E nada. Eu fiz assim, na cara dele. Ele não acordava. Eu peguei a cabeça dele e mexi de um lado pro outro. Assim, tipo, segurando como se fosse um coche. Eu tô escolhendo melão no mercado, sabe? Foi isso que eu fiz. E a cabeça dele girando, assim, saiu do banco, voltou. E ele não acordou. Coitado, devia estar cansado, pô. É, ele devia estar morto. Eu trouxe o cara de volta à vida. Mas quando eu vi a situação, porque eu tava lá, eu tava lendo. vai lá lendo lá, de repente olha, tá o Barone interagindo com pessoas, o que já é raro. Desconhecidas. Desconhecidas. Aí tá lá o Barone interagindo com a mulher desesperada, de repente uns risos, de repente desespero. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu pensei... Eu pensei, será que o cara morreu? Pensei, que horror. Burnies, né? É. Muito louco. Meu... Ah, era só ligar, dar o play no celular dele, que a música ia voltar, ele ia sair andando, dançando. É, verdade. Ia ficar... Como é que era a música do... Ah, não lembro. Não vou lembrar, faz muito era tempo. Era tipo um reggaeton. É, era uma música bem... É bem emblemática. Caribenha, até, música caribenha. É, porque o filme se passa numa praia, é né? Miami, não é? Acho que é Miami, é. É... Seu estereotipista. Imagina que coisa chata. Se o cara morre, a gente ia ter que descer do ônibus e esperar o próximo. Não, ia ser mó zica mesmo se tivesse morrido. Sério, ia ser mó. Tem corrida, né? Pessoa morta aqui, sabe? Sim, a mulher fica desesperada porque ela tava presa entre o morto. É, puta, verdade. Você podia só dar um passo. Imagina se eu fosse encostando o cara pra acordar e ele tivesse gelado, mano. Ele abre a boca e são umas moscas. Que assim. Coisa horrível. É verdade? Ou se ele tivesse com rigor mortis, quem tira o cara de lá? É verdade. Mas não é tão rápido assim. Mas quando fica, meu filho, você sabe que... Posso falar coisa pesada? Que pode, não tem problema, né? O podcast é seu. Ah, é verdade, eu sou dono. É, quando tem o rigor mortis, tipo assim, vai enterrar, tá com o braço de uma posição, tem digamos. Tem que quebrar, né? Tem que quebrar. Com uma reta que quebra. Você não quebra um braço de rigor mortis. Por isso que mostra em filme, assim, tipo, o morto muito louco nunca aconteceria. Ninguém ficaria mole daquele jeito. Ia ficar parecendo um boneco. Oi? Mas é com voodoo. Não tem voodoo no morto. Segundo muito tem. Não tem, é só morto. É um feiticinho louco que daí quando ele escuta a música ele sai andando. O primeiro inteiro eles interagindo com o corpo. Que é muito legal. Mas sim, rigor mortis dura quanto tempo? Que depois volta ao normal. Não, não volta. Volta. Não volta. Volta. Não volta, porque o sangue parou de circular. Ué. E você sabe que a cor de cadáver que tem mostra no cinema é tudo errado, né? Tipo, é amarelo a gente fica, né? A gente fica esverdeado? Não, esverdeado depois começa a apodrecer, né? Né? Rigor mortis, do latim rigor, rigidez. Tipo, o traje mortis. A rigor mortis. Morte? É. Ou rigidez cadavérica é um sinal reconhecível de morte, que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos, uhum. Causando um endurecimento dos músculos do cadáver e impossibilidade de mexê-los ou manipulá-los. O tempo de início e duração depende da temperatura e umidade no ambiente do corpo. Em média, começa após 4 a 8 horas, uhum. E máxima em 12 a 18 horas, e terminando após 24 a 36 horas. Ah, então termina. Então dá pra fazer o morto muito louco? Dá. Só tem que esperar um tempo, o tempo certo. Ah, você espera, pra garantir, você espera aí uns 48 horas, assim, pro cara ficar bacana lá. Daí você pega, amarra os cadarços nele e sai andando. Tinha no... O Chapolin. Que eles roubavam a múmia. É, cara. Que eles faziam... Mas Barone. And then I. My girl. Talk about my girl. My girl. O demônio que é você. Por que você falou isso? Não faz sentido com o que eu tava fazendo. Mas o demônio que é você. Você gostava do filme Meu Primeiro Amor, de Macaulay Culkin? Não. Se fosse você, o Macaulay Culkin, você ele jogaria um monte de cogumelo na sua cara. Eu ia comer cogumelo na base da árvore. É isso aí. Ele morre com as abelhas. Spoiler! Mas Barone... Sabe o que eu odeio, Barone? Aperta o botão para mexer no celular. Ah, ele não tá apertando. O quê? Eu não vou falar assim. Nós vamos ficar assim? É. Fazia tempo, né? Ah, em 77 aí, Thiago Lee. Thiago Lee! Thiago Lee! Thiago Lee! Será que o Thiago Lee chama Thiago Lee mesmo? Ele não me parece alguém que chama assim. Você já viu ele ao vivo? Você entregou? Não, eu vi foto. Não, entreguei porra nenhuma. Toda vez que eu tento marcar, o Thiago Lee não consegue, tipo, sei lá, não, nunca deu certo. Você vê, a galera nem quer o que ganha aqui. Não, ele me cobra, o Thiago Lee cobra. Mas a galera não quer ganhar. Será que dá pra entender direito? Será que tá irritante isso aqui? Sim, e sim. Então, muda aí. Oi, Para! Fazia tempo que ele não brincava. Isso parece um juvenil, né? Parece que você tá louca, Belo. Pô, Belo! Ai, eu tô me sentindo muito jovem. Parece que quando eu era, tipo, na quinta série, assim. Aí a professora... Tiago! Põe 75, vamos ver. Oi? Ah, é igual, juvenil. Esse... Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Esse fica meio... A minha voz dupla, né? E... Esse é de corredor. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Eu vou falar assim. Fala. Então, sabe o que... É kid. Alô? Tá funcionando? Eu não sei mais. Eu esqueci como é minha voz. Às vezes parece que parou de funcionar, velho. Sabe o que eu odeio? Eu odeio gente que vê comédia, essas coisas assim, e quer fazer, imitar, falar frases do filme e tal, assim. Por exemplo, Borat. Borat foi muito ruim pra isso. It is me, reporter, journalist number 4 in whole Kazakhstan. Very nice. É verdade. Nossa, como era irritante. Ou, sei lá, American Pie. Qualquer comédia que emplaca. E as musiquinhas do Borat? Musiquinha? Eles cantavam umas músicas, lembra? Ele fazia o hino do Cazaquistão, que era em cima do americano. Ah, era. É. E tinha o Throw the Jew Down the Well. A musiquinha que ele fala com o problema da... Tinha dois problemas no Cazaquistão. A primeira verso era o problema da água. Não, de bode, alguma coisa assim. E era tipo, nossa, joga o bode no poço. E não sei o que lá. Depois o problema do país eram os judeus. Ele falava, joga o judeu no poço. Ah. Super engraçado. Não, mas é engraçado. Ele vai fazer um filme desses aí pra Hollywood, né? Ele é judeu, né? Predominantemente judeu. É, sim, ele pode. Ele pode, é. É a lógica do Mel Brooks, né? É. Você gosta do Bruno? Eu nunca assisti. É legal. É assim... Eu vi que tinha muito pinto. Tem uma cena que é um pinto girando na câmera. Tipo, é muito pinto. É. Eu acho que eu vi, sei lá, 5 minutos de Bruno que tava passando na TV um dia, era só pinto. É engraçado também, mas é que Borat é genial, assim, tipo, na crítica dele e tá? tal. O Bruno já não é tanto, né? Mas o Bruno tem uns momentos geniais, assim. Só que depois disso ele não fez mais nada que prestava. É que teve o Grande Ditador, né? Que é horrível. É o Ditador, só o Grande Ditador é o filme do Charlie Chaplin. É, isso que eu ia falar, do Chaplin. Que é o primeiro que ele fala, né? Tem o discurso famoso, que foi o primeiro... Foi a primeira coisa com som que teve na história do cinema? Eu acho que sim, que tem aquele discurso famoso dele, né? Que é mó bonita. First movie with sound. Não, with sound vai aparecer com som. Som é o que eu... Tem que ver com falado. Eu acho que foi, se eu não me engano. Porque ele começa a falar, ele foi o filme todo assim, de repente no final ele fala, né? Tem música, ele canta. É. O primeiro filme que teve alguém falando foi... The Jazz Singer. Outubro de, de 27. 27, minha avó tinha 5 anos. É que eu sei, porque o Stan Lee tinha 5 anos. Caralho, olha como o Stan Lee é velho. Eu sou velho? Neymar já tinha 40. Ah, entendi o Neymar. Toda vez que você fala Niemeyer, eu penso no Neymar. Ah, Elizabeth II, eu já tava mandando. Não, já tava no poder, já aos 38 anos. Não, é... Mas, então, assim, as pessoas que querem citar coisas engraçadas, tipo de filmes ou de qualquer coisa... Só que não é engraçado quando você cita, porque tá fora do contexto. Outra coisa, você já notou como deve ser horrível viver num mundo de filme, de comédias? Nossa! Porque as pessoas, elas fazem os negócios e ninguém ri. O que é humor num mundo de comédia? Não, que depende, depende. Meu, se você... Você pode viver num mundo de comédia slapstick. Ah, daí fica... É tudo exagerado. Tudo é... Ninguém morre, começa por aí. O problema de superpopulação é sério. Já existe mesmo. Sim, sim. Todo mundo faz tudo exagerado o tempo todo. Tudo é um absurdo, assim, infernal. É tipo Roger Rabbit, assim. É, exato. Roger Rabbit é insuportável. É o Bob Hoskins no Roger Rabbit. Você sabe por que chama slapstick? Ó, eu sei. Uma peça de conhecimento para nossos ouvintes. Nas pantomimas, tinha para fazer a graça do negócio, eles tinham um pedaço de pau, que era, na verdade, eram dois juntos, assim, unidos, né? Que na hora que você batia, fazia muito barulho. Aí batia na bunda da pessoa, fazia... Uhum. Plém, plém, e era engraçado. Porque tem aquele termo de humor que é quando a pessoa, você gosta de ver a pessoa se machucar, que é um termo alemão, acho que é e slapstick era esse pedaço de pau que você batia, ele, um batia no outro, não machucava, só que fazia barulho. Isso é um slapstick. Mas já viver no humor por constrangimento, que basicamente 99% do humor britânico, aí seria bem triste você viver nesse mundo. Sim, seria horrível. Horrível. Seria viver no mundo do Rick Gervais, tá ligado? Rick Gervais é seu Deus. Ele criou o mundo que você vive. Nossa, você tá fudido. Você tá fudido. Rick Gervais, você não tem a percepção. Nossa senhora, Aparecida. Caralho, é o Vitinho Furacão. Nossa, chegou aqui o Vitinho, parecia. Falar em Vitinho Furacão, você lembra de Hilda Furacão? Lembro. Como era o nome do padre, o Frade? Puta, eu não sei. Frei. Beto, sei Tuck. Lá. Quem que é Frei Tuck? Ah, do Robin Hood. O Rick Gervais, você não tem a percepção de que ele ao mesmo tempo, ele é mega sem graça e mega engraçado? Eu acho ele genial. Nas críticas, sim. Não, mas eu acho ele genial. Você acha? Porque eu acho ele genial, sim. Ele tem as ideias no lugar certo, ele faz as críticas certas, blá, blá, blá, blá. Só que, tipo assim... Ele é legal. Tarantan, tarantan. Ele faz coisas que eu rio, porque eu gosto... É a linha com o seu humor. Sim, sim, entendi. Eu acho que uma das grandes peças já feitas de humor é Monty Python. Por conjunto da obra. Conjunto assim. Da obra, sem dúvida. Tá a maior. É, tipo, Mel Brooks. Olha lá, olha lá, humor. Ele tá mexendo nos botões. Ele mexeu no esse daí, ó. É, esse aí. Caramba, ele subiu o nível da gravação lá pra casa do chapéu. É, mas será que agora... Agora ele se empolgou, ó. Ele tá querendo, ó. Vitinho, eu vou te puxar. Sai daqui. Sai. Vitinho, você... Vitor. Meu Deus do céu, viu? Gato. Vitor, seu trouxa, quem mandou fazer bagunça lá, agora se coça o cu, idiota. Mel Brooks tem uma boa obra, realmente, conjunto de obra, da obra legal. Que é esse tipo de humor, então... Mas eu acho que Monty Python é o insuperável. Eu dou risada com o constrangimento alheio. Não, mas é reação natural da gente, né? Tipo, você vê a pessoa tropeça, cai, daí você ri. Essas coisas assim, por exemplo. Então, tipo... Nossa, a gente tropeçando, velho. É muito engraçado. Sabe o que eu acho legal? Quando a pessoa tropeça, e aí você consegue... Você não quer passar vergonha, né? Aí você tropeça, aí você dá aquela corridinha, você sabe? Aquelas corrigadinhas pra frente, assim... Oh, oh, oh. Daí você dá aquela corrida, como se fosse tudo calculado, né? Eu gosto de criança caindo. Geralmente criança... Criança leva uns capotes muito lindo, mano. E depois cai e faz... Eu tô bem! É muito... Não, criança cai e é tipo, ela é feita pra cair. Então é... Pum, e volta, assim, sabe? Tipo, quica, né? Parece aquelas bolinhas, né? Que você puta joga. Puta cacetada maravilhosa. Não, criança bate cabeça. Se eu bater a cabeça, eu fico retardado. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente. O Vitor tá hoje... Tem que estar atacado. Você deu cocaína pra ele? É, ele é assim mesmo. Você já tentou catnip? Ele fica pior. Mas pior de agitado? Fica loucão. É tipo cocaína. É. Parece cocaína, mas é catnip. Eu tô rindo de constrangimento. Eu queria já deixar registrado que piadas do Thiago Legal jamais serão usadas na mesma frase por mim. Será que as pessoas... Enquanto esse programa existir. As pessoas me acham legal? Boa pergunta. Eu acho que... Sabe o que eu acho engraçado também? Quando a pessoa... Pessoa aleatória. Nossa, eu também faço isso às vezes. Sabe o que eu acho engraçado? Peido. Deixa eu falar... É o Vitor, né? Para a de puxar minha bunda. A forma mais inocente e pura de humor. Peido e cocô. É, quando eu... Não machuca ninguém... Não, tá. Você nunca teve um peido dolorido? Ah, você nunca teve. A piada com peido não tem a ver com o fato de você ter que peidar pra seu humor com peido. Não, sim, mas não machuca ninguém, mas pode machucar o interlocutor. Foi boa, vai. Vamos. Então, quando a pessoa, por exemplo, aí a pessoa, ela... Ah, é muito difícil explicar o que eu quero explicar, mas eu quero explicar. Vamos ver se consigo. Tenta, vai. Senão lá. Eu canto uma música ao final. Você já falhou em descrever o gosto do arroz, mas vamos lá. Branco? Não. Não admito. Quando a pessoa, por exemplo... Aí você tá saindo na porta do seu prédio. E aí você esqueceu o guarda-chuva e tá chovendo. Aí você volta assim, você fala... fala baixinho, meio que pra pessoa saber que você tá voltando por uma razão. Porque inconscientemente você precisa justificar você pra pessoa. Isso é muito inglês. Okay. Existe isso, não existe? Isso é muito inglês. É, e às vezes você vê as pessoas fazendo isso e fala, ah, tipo, ah, esqueci a chave. Foda. Tipo, foda-se, ninguém liga, sabe? O portão não liga se você desceu e voltou, ele vai continuar sentado. Essa coisa exemplo. Apologética é inglesa. Num quesito, numa coisa mais manter o status social e co. E totalmente apologética já é Canadá. Ah, é. O país onde se diz desculpa pra tudo. Mas parece. Um dia, desculpa. Parece que a questão de educação exagerada. Parece que a Inglaterra é assim. Eu não conheço o país, mas parece que é assim, que eles são mega. Porque eu sei, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu já vi, na Inglaterra você. Ser educado é um jeito de ofender as pessoas. Tudo é usado com subtom de ofensa. É. Você não falou que você odeia. Eu odeio o Vitor, o gato. Ele tem sobrenome? Por quê, tadinho? Não, ele é bonitinho, ele tá quietinho agora. Agora ficou. Depois que destruiu o estúdio, fica aí com cara de gato dormindo. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Você perguntou se ele tem sobrenome. Ah, ele só não tem sobrenome? Tem, Merdeiro. É Vitinho Merdeiro. Que eu tinha a cachorra, né? Que era Kelly Cristina de Hortelã, né? É verdade, minha mãe que criou, não olha com essa cara, tem que respeitar. É tipo minha irmã dando nome pros bichos. É, a minha Ariel, mãe, aos 50 anos. Pequena sereia. Qual o nome dessa cachorra? Nicole! Por causa do quê? Da Nicole Richie? Não sei. Ah, deve ser a Nicole Richie. Eu não faço ideia, cara. Foi Nicole a cachorra. A cachorra era uma mistura de Pinscher com Yorkshire. Era um rato peludo que pesava 1 quilo. Você teria um gato Sphinx? Não. Pra quem não sabe, é aquele gato pelado que parece uma salsicha com orelha. É. Que coisa assustadora. Eu ia querer botar um cobertor nele o tempo todo. Aquele bicho deve passar frio. Ele deve passar frio, é verdade. É tipo o contrário de você, Barone, que é peludo. Você é tipo... Eu ia me tosar colar no gato. Quando eu ficar careca, eu vou raspar a barba e os pelos do peito e colar na cabeça. Se você não se importar de não ser mais ruim, você pode usar os meus pelos. Ah, não. Daí vai ficar feio, pô. Da bunda. Olha, sei lá, viu? Se eu ficar loucão... Eu vou ficar daqueles caras que penteiam o cabelo de lado, sabe? Assim, que eu tipo... Eu vou fazer isso, velho. Combo over. Nossa, é muito feio aquilo. É, horrível. Não, se eu começar a ficar carecão, só zerar. Não, fica tipo, são três... O Homer é com assim. Com listras horizontais. Não, eu vou tirar bastante cabelo pra jogar pro lado. Ah, tá. Fica umas listras horizontais que não cai que nem o cabelo. É, exato. E tem aqueles caras que puxam de trás e faz o Zé Vampir na frente, esse assim. Esse é o pior, velho. Esse é o pior de todos. O cara do trio Los Angeles fazia isso, eu lembro. Ai, caralho. Mas... Fale onde as pessoas podem nos encontrar cantando no tom de uma música do trio Los Angeles. Eu não lembro, eu tava tentando lembrar. Bota uma aí que se eu souber, eu vou cantar no ritmo. Trio Los Angeles. Para a alegria de João Pedro Ramos. Aí, Ayrton Mariano, falando de você aí, ó. Outro dia a gente tava conversando, você falou pra falar alguma coisa, não lembro. Parabéns por sua existência. Trio Los Angeles, ouvir todas as 6 músicas. Tá escrito assim? Sim. Será que só tem 6 músicas mesmo? Não sei, é que é o site ouvirmusica.com.br. Ah, tá. Que eu pensei, eu posso ter um substituto à altura que é o Magal, mas... O que você tá olhando com essa cara? Eles têm 10 discos, velho. Ô, louco! O mais recente de 2006. Nossa, você imagina o quanto que ele puxou de cabelo. Tava puxando o cabelo das costas, né? E... Vamos ver se eles falam de alguma música famosa. Alcançaram sucesso no Brasil em 84 com a música Transas e Caretas. Transas e Caretas, coloca essa. Tema de abertura da novela homônima da Rede Globo. Nossa, eu não vou conhecer. Não. 84. Então eu vou cantar no ritmo de Magal. Você pode encontrar o Tiagão. Que música é essa? Peraí. Você encontra o Tiago lá no Instagramzão. Arroba o TP. Isso foi uma péssima ideia. TP Zanetic. Não, foi uma péssima ideia. Fernando Baroni, você encontra no Instagram. Não tem. Fernando Baroni, você encontra no Instagram. Parece o Zezé de Camargo. Lembra de uma do Zezé de Camargo aí? Eu tô esquecido agora. Eu ia falar será. Só Guedes, de Camargo, né? Não, é. Eu caí como um patinho. É, do dia que eu saí de casa. Não, uma outra. Outra. Não, bota, fala uma outra aí, pô. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Você vai ver. Você vai ver. O Barone no Instagram é que é mais alto daí. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Isso é Bruno Marrone. Marrone. Bruno Marrone. Eu já pensei nessa piada. Aí, o que aconteceu? Bruno e Marrone, locademia de polícia. Exato. Eu já pensei nisso, de colocar a foto do Bruno e Marrone, que eu não sei qual dos dois que é, e o Marrone do locademia de polícia. Ó, o Bruno é o que vai morrer primeiro. Sim, porque ele tá na frente. Tem algum caso, uma exceção a essa regra? Eu acho que não. Deixa eu ver, ó. Duplas Musicais Brasil. Sabe o que eu odeio? Gente que canta às sextas-feiras, canta... Hoje é sexta-feira! Isso ainda é uma coisa? Eu espero que sim, porque eu quero... pra poder odiar, né? Ou pra poder fazer também. Não. Mas é que agora... Eu acho engraçado como sempre que, nosso chefe, Levi... Levi. Quando ele fala de não uma o Fidelix. Coisa que ele acha idiota, eu falo... Pergunta pro Thiago se ele não ia fazer. E você sempre fala assim. Mas é óbvio! Teve um exemplo recente que era que eu faria. Era usar um chapeuzinho no coque. Ah, deixa eu ficar. Eles perguntaram que se eu tivesse coque. Os dois assim, estavam duas crianças ali esperando eu chegar, assim, que foi no café, sei lá, da manhã. Foi. Aí os dois chegaram: Thiago! Nós somos engraçados! Aí os dois falaram de se eu tivesse um Nossa, coque. Vou dar play pra eles nessa parte só pro Levi. Aí eu sou mandado embora, né? Aí se eu tivesse coque. Se eu colocaria um chapeuzinho pequenininho no coque. Eu falei, óbvio que sim. E ainda colocaria um óculos escuro, assim, tipo do Blue Brothers, assim, sabe? Pô, não sei... óculos foi um bom toque. Não, exato, mas aí é porque assim, em minha defesa, eu achava que vocês estavam falando de usar de forma zoeira. Tipo, pra tirar um barato. Como? Não, você tá na casa dos amigos, sei lá, zoando, assim, daí você vai e coloca o chapeuzinho e fala: olha, tem um chapeuzinho no coque. E pronto, só isso. Mas aí não, vocês acham... Vocês muito zoados, velho. Eu não tenho amigos. Leandro Leonardo. Sim, morreu Leandro. Claudinho Buchecha. Claudinho. E.T. Rodolfo. Chico Sainz e Nação Zumbi. Sim. É verdade. É verdade. E.T. Rodolfo. Olha, é mesmo? Vamos ver. O João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. Eu quer dizer que... Quais serão as mortes que veremos primeiro? Zezé de Camargo. Sandy. Olha! Jean. Jean, é verdade. Rick. Uhum. Christian. Fernando. Barone? Não, em Sorocaba. Vai ser Fernando Barone e Thiago Pesanetti, que você vai morrer antes. Milionário. Já morreu. Já morreu. Foi o milionário que morreu. Acho que foi. Ah, confirma isso aí, essa informação, porque eu acho que pode ser que seja o José Rico, viu? Senão ele quebrou a maldição. Ele quebrou a maldição, as bandas sertanejas, ele salvou a tanto. Nossa, quando ele morreu, os caras dando soquinho do Pelé na rua. Christian vai morrer primeiro. Eu falei, Christian. Ah, qual dos dois que é ali? O Chitãozinho é o menorzinho. Chitão é o que faz a... É sempre o cara que faz a segunda voz, é o primeiro. Não, no caso do Chitãozinho Chororó... Bruno e Marrone, o Bruno vai morrer primeiro. Não, o Chororó é o pai da Sandy. Me dá uma de energia na barba aqui. Chororó é o pai da Sandy Júnior, da voz mais aguda. Não. É? Ah, é verdade, é filho do Chororó, é o Sandy Júnior, né? É o Sandy Júnior. Eles se dão bem que eles fogem disso, né? Que eles não são uma entidade siamésica. É que assim, se morre um, morre os dois, porque assim, eles são uma entidade única. Como que chama aquela reprodução que você divide em dois? A melhor dupla, assim, que vai deixar de existir com isso vai ser quando morrer primeiro Gustavo Lima. A gente vai ter mais a pior dupla sertaneja do Brasil. No episódio... Gustavo Lima e você. No episódio antigo de Isso Não É Um Podcast, podcast seminal... Cara, eu tô vendo uns nomes muito bons de dupla sertaneja. Tinha o pai de um amigo meu, antigamente, que era do peão do Vale Praense. E o pai dele era o peão do Vale. Moreno e Moreninho. Em Belarmino e em Gabriela. Esse é bom, hein? Pardinho e Pardal. Pardinho e Pardal, hein? Porra! Pedro Bento e Zé da Estrada. Pena Branca e Chavantinho! Pena Branca e Chavantinho! Caralho. Meu Deus, você abriu um mundo pra mim agora. Eu não lembrava de Pena Branca e Chavantinho. Puta que pariu, Teodoro e Sampaio. Teodoro e Sampaio. E tem, inclusive, tem a rua, né? Tunico Tinoco. Tunico Tinoco, é verdade. Zé do Cedro e João do Pinho. Ah, esse sim. Caralho, Pena Branca e Chavantinho, meu Zé Deus. Zé Carreiro e Carreirinho, que é da mesma época. É. Qual que canta aquela música do... Puta que pariu, pisar no freio, Zé. Não lembro. Edson e Hudson. Mas esse amor é azul como o mar é azul. É. Hugo e Thiago. Jorge e Matheus. Jorge e Matheus é recente, famoso, né? Sim. Tem a Maiara e Maraíra lá, sei lá, né? Maiara e Maraíza, não é? Maraíza, é. Que Maraíza, velho. Ah, você ia pra ter nome. Ah, você. Como é que. Qual o nome daquela dupla do cara? Não sei, mas eu sou fã. O cara que foi, sei lá, naquele Encontros da Fátima Bernardes, alguma coisa assim. Ah, é. E o cara que andava assim. Se eu falar, fizer uma comparação agora, é melhor não. Mas você lembra daquela banda que tem os dois gordinhos? Era. Que é famosa pra caralho agora, pô. Eu esqueci o nome deles. Caralho. Você sabe, são dois barbudinhos. Dois barbudinhos gordinhos? É, nossa, é mó famosa essa dupla aí. Meu, é o, pô, acho que é tipo meio que a dupla do momento. Tô vendo, você não consegue nem lembrar a música. Ah, eu, é que eu parei em 95, né? Deixa eu vou achar aqui rapidinho. Você tá firme aí nas bandas sertanejas, duplas sertanejas? Eu tô fascinado com os. Tem algum trio sertanejo? Não. Deixa eu achar aqui, peraí. É só colocar Evidências, que todos cantam Evidências, é fácil. Ah, é, vai ser facílimo, viu? Você vai ver. Você vai ver. Nossa, Bruno e Marrone. César Menotti e Fabiano. Puta merda, eu achei de primeira, trouxão. Parabéns, viu? Vai, sou ladrão. Ah, isso aí, ó. Charlie Brown, isso é Charlie Brown, Thiagão. João Carreiro e Capataz. Capataz é uma palavra boa aí. Sabe, palavras que eu gosto. Capataz, Marajá. Carnificina. Marajá. Vai me dizer que você não quer falar, tipo assim, você colocar um roupão de seda. Aí você fala, tô todo Marajá hoje. Sua mãe ouve ainda? O podcast? Acho que não, né? Já desistiu, já. Eu não sei, sinceramente, eu teria desistido se fosse ela. Não gostei. Foi José Rico que morreu. Então, ele quebrou a tradição mesmo. Nossa, ele salvou incontáveis duplas. Exato, meu, o cara é tipo o herói nacional dos sertanejos, né? Sim. Tanto que os caras começaram a fazer carreira solo, porque daí não tinha perigo, né? Porque os caras não sabiam quem escolher, quem ia ser. Sair de uma dupla pra fazer carreira solo. Não, Gustavo Lima não tinha. E você? Um dia você vai abandonar essa piada, eu tenho fé. Mas sertanejo universitário não conta. Tudo que tem universitário junto com o nome, não conta. Universitário não conta. Universitário não conta, concordo. Como que é o nome do daquele cara que cantava tchê tchê tchê tchê? Só conta a banda com Real Universitária, não conta. Será que o Michel morreu e deixou o Teló? Você pegou uma piada ruim e deixou ela pior. Deixei ela pior. Como, parabéns, cara. Como que... Parabéns.